vim até aqui. Não só pra escrever essas linhas, pra fazer essa rima. Dizer que o rap é minha vida é muito mais que correr atrás, pedir paz. Saber ter a certeza de que isso é muito mais relevante. Disposto a trilhar os horizontes, distante. Agora eu vejo nada como era antes. Hoje eu sei porque eu tô no rap, moro. Eu já fui o traído, mas jamais fui o traidor. Cê pensou que fosse ladaia, me conta. Enquanto você brinca, eu te apresento outra letra pronta. Não como cala a boca ou mera afronta. É que a rima me acalma, me chapa mais que as pontas. Todo dia a busca que eu travo vai seguir. Não desista, o que tenho de melhor coloco aqui. Vou na fé, irmão, sei que o microfone eu não desligo. Eu escrevo essa rima, pois ela é quem me mantém vivo. Eu brilho tão intensamente quanto o sol nascente. E não existe algo capaz de eu destruir minha mente. Seguindo um plano e eu não posso descansar, pois sei que os meus sonhos vão me libertar. Eu canto a vida e sigo assim trilhando o meu caminho. Desculpa se você não tá entendendo isso. Eu assino a minha arte, assumo o meu compromisso. Eu faço a minha parte, pros otários eu não ligo. Compreendo se você não consegue me entender. Isso é escrito pra quem é, não pra quem tá tentando ser. Até hoje eu me lembro, eu escrevia por um simples plano. Era conquistar o mundo sem usar um cano. Veja que cai uma lágrima, uma gota. O sistema te consome, o mundo deixa sem escolha. Gira em outra densidade, em alta velocidade. Eu vivo comandado pelos perigos dessa cidade. Às vezes sou eu, outras vezes é o mundo. Às vezes a vontade é de quebra, chutar tudo. Mais um dia, mais um véu, se passa outra madrugada. Correria, luz do céu, é novo dia na quebrada. Eu brilho tão intensamente quanto o sol nascente. E não existe algo capaz de eu destruir minha mente. Seguindo um plano e eu não posso descansar, pois sei que meus sonhos vão me libertar. Eu brilho tão intensamente, intensamente.